Dia 24 de julho, segundo encontro das hidráulicas no Clube do Bob. Com S10 Safadona Long, F250 Transadona, S10 Atemida, Skywalker, sistema via rádio, mais carros convidados e segurança total. Marque na sua agenda e não falte. Say something to him. Holler at him. I got one. You know what to do with that big fat butt. Dia 24 de julho, sexta-feira, segundo encontro das hidráulicas no Clube do Bob. Com S10 Safadona Long, F250 Transadona, S10 Atemida, Skywalker, sistema via rádio, mais carros convidados. Mais carros convidados e segurança total. Marque na sua agenda e não falte. Organização Bob Show e Eventos. DJ Marcelo Productions. DJ Marcelo Productions. Sávio, os jovens do Mix. DJ Jefferson Momo, o top DJ do Brasil. Dia 24 de julho, segundo encontro das hidráulicas no Clube do Bob. Com S10 Safadona Long, F250 Transadona, S10 Atemida, Skywalker, sistema via rádio, mais carros convidados. Mais carros convidados e segurança total. Marque na sua agenda e não falte. Damn, baby, you got a bright future behind you. Dia 24 de julho, segundo encontro das hidráulicas no Clube do Bob. Com S10 Safadona Long, F250 Transadona, S10 Atemida, Skywalker, sistema via rádio, mais carros convidados. Mais carros convidados e segurança total. Marque na sua agenda e não falte. Curta DJ Marcelo Productions ou acesse www.djmarceloproductions.blogsport.com.br. DJ Marcelo Productions. Quando os mano bota pé, bota pé, bota pé, bota pé, bota pé, bota pé, bota pira, pira, pira. É buque, buque.

pai. A mão tremeu, é chorador. Só não te mato porque não sou igual ao senhor. Mesmo você no momento de sofrimento, aos 5 segundos de reflexão, nessa hora, Deus misericordioso habita dentro do seu coração. MC Andrezinho Choque, valeu! Viviane! Batidão! Onde é o sol?